que será? Olhe e veja pelos olhos da fé. A herança que o Pai nos guardou, guardou uma morada pra mim, guardou uma morada pra ti, pra todos reunidos um dia. Veja pelos olhos da fé. A herança que o Pai nos guardou, guardou uma morada pra mim, guardou uma morada pra ti, pra todos reunidos um dia. Será ali.